Eu sei que o Fernando Pacheco não está completamente de acordo com o modelo do Brasil, mas... Mas uma coisa que eu sublinho no discurso do Fernando Pacheco é que ele, sim, ele entende que o que Lula falou, as boas pessoas em Angola também têm falado. Ele entende que boas pessoas em Angola são poucas, não são muitas. Mas o Lula não atacou a questão da corrupção. Ele conseguiu gerar portanto, integração de pobres, portanto, fazer essa migração da classe média, mas não atacou a corrupção. Acha que é relevante isto? É possível? É claro, mas o senhor foi convidado pela FESA, hein? Então, eu acho que é. Pois não está, não tinha como abordar essa questão. Mas não é que ele não atacou, não falou. A intervenção dele no Brasil não conseguiu dar resposta à corrupção. Quer dizer, o que se coloca é, um cidadão como eu, sim. Pode começar a ter na sua expectativa, vou aceitar a corrupção, porque é possível, mesmo existindo corrupção, gerar bem-estar social. Quer dizer, é nesse sentido. Quer dizer, eu próprio comecei a me questionar, será que vou deixar o debate e a preocupação ética de lado, porque elas podem coabitar, tanto as pessoas podem se manter corruptas, mas ainda assim haver possibilidade de haver bem-estar social. Quer dizer, este questionamento fui me fazendo desde o momento que li o Fernando Pacheco. Uma boa perspectiva, porque o Brasil, claramente, não acabou com a corrupção, né? Mesmo o partido do presidente Lula nunca ganhou uma maioridade no assembleia dela, hein? So, sempre tive que fazer negócios e manipular, andar com cuidado para criar consenso entre diferentes partidos, hein? E quando o partido dela não conseguia mandar, hein? Não tem era sempre um processo de negociação e compromissos e acho que o ambiente político do Brasil tem esta característica. Mas para mim, eu acho que eu e João Domingos tivemos uma reunião hoje de manhã com a comissão angolana no programa contra a pobreza. E foi bastante interessante, hein, de ouvir realmente as perspectivas delas para programas angolanos. Uma coisa, eles estão montando um sistema não tão diferente, aproveitando cartões de crédito para distribuir para as famílias mais vulneráveis. Mas, como o Lula diz, que ele tem confiança que a família, o povo, principalmente a mulher, chefes de famílias, hein, sabe melhor do que como investir os seus fundos, hein? A discussão que tivemos hoje de manhã com o programa angolano, dizem que estão a instalar tantos mecanismos sofisticados para acertar que as pessoas que receberam estes cartões não gastaram nas coisas não certas, em inoportunas, etc, etc. Claramente, não houve uma confiança que os vulneráveis sabem melhor como utilizar os fundos. Eu acho que não existe este nível de confiança. É pena que Angola está um pouquinho a copiar algumas das ideias do Brasil, mas sem entrar no pormenor, ou sem aprofundar realmente, ou sem entender uns dos palavras do presidente Lula. Achei. Não, mas obrigado. Acho que vou fazer um comentário depois uma continuação. Assumiu que não sei. Do Lula, conferência. No princípio do debate, achei. Fiquei um pouco espantado quando o senhor Alan disse que foi o melhor discurso político que já ouviu na sua vida. Fiquei a refletir quantos anos o senhor Alan tem, quantas conferências já participou. E em que países, com oradores de que calibre? Pois associei Lula, um indivíduo que simplesmente é o ensino médio, que consideramos ensino médio, chegou a ser presidente do Brasil, trouxe-nos essas lições. E depois de ver, de ouvir esse vídeo, acho que cada um de nós deve refletir o que é a sua missão no mundo. E pude abstrair aqui muitas coisas neste vídeo. Primeiro, olhar as coisas com olho de ver. Quando Lula assume que o desenvolvimento deve adequar-se de acordo à realidade socioeconômica de cada país, e só com base nisso é que podemos desenvolver. Fiscalização, quando diz que o presidente deve todos os dias perguntar aos seus ministros como é que os planos estão a andar acerca do combate à pobreza. Participação, coisa chave, é preciso ir às bases, não limitar-se no superficial, conforme ainda, e a propósito, tivemos o fórum, estamos aí a realizar tantos fóruns, mas não sei se esses fóruns realmente estão a surtir os efeitos esperados. Algo que eu achei super importante e interessante é a inversão dessa tendência da naturalização das diferenças, que nós somos pobres, nascemos pobres, vamos morrer pobres. E penso que ele aplica um pouquinho aí a perspectiva de Amartya Sen, que não basta capacitar as pessoas, não basta potenciar a nível econômico as pessoas, mas é preciso capacitá-los nas diferentes instituições ou nas diferentes dimensões que até influenciam a forma como ele lida com as diferentes instituições sociais, que vão capacitá-lo a emancipar-se, se assim podemos dizer. Diante disso tudo, Lula, inclusive, ele fez aqui um comentário que eu acho que devia me refletir todos. Ele disse que ouviu dizer que o povo angolano gosta de se vestir de forma elegante. Isso temos. Para mim, isso remete-nos a várias e várias interpretações. Quando ele diz, pede desculpa por ter ido à conferência sem gravata, isso também deve nos remeter a uma reflexão profunda, porque diz que os outros políticos gostavam muito de filosofar, e tem algo que eu acho super importante num dos vídeos de Lula, creio que está disponível no YouTube, onde ele, na tomada de posse, diz que ele nunca... não frequentar a universidade, e o primeiro diploma universitário que o país lhe dá é de ser presidente da república. Inclusive, ele chega a chorar. Na questão da inversão da naturalização das diferenças, ele diz que foi a uma conferência, a uma reunião com o diretor do jornal de São Paulo, e questionaram-lhe: tu queres te candidatar à presidência da república se nem sequer falas inglês? E ele perguntou: o Tony Blair fala português, por que é que tem que aprender a falar o inglês e não ele o português? E tenta desconstruir essa questão da subalternização das diferenças. Há um filme que eu acho muito importante, penso recomendar para os outros colegas, acho que é Lula, o Filho do Brasil, narra a história da vida do Lula. E um dos aspectos que mais me marcou é... Lula vivia só com a mãe, é preso pelo fato de ter incentivado as greves no Brasil, e é justamente nesse momento em que a mãe cai, fica doente, e ele fica preso durante 30 dias, e nesse período a mãe morre. Simplesmente é dispensado a sair da cadeia, foi visitar a mãe, foi ao funeral, já no cemitério, e depois volta para a cadeia. Penso que Lula é o Lula, pronto. Diante disso, a minha questão para o Sr. Alan que lições com a atual elite política angolana, assim, olhando de forma, forma realista, que lições ou é possível bebermos da experiência brasileira e aplicá-las e trazer resultados objetivos, sem essa dimensão simplesmente dos números, que muitas vezes escondem muita coisa, mas olhar que não, o meu vizinho era pobre, deixou de ser, passou a ser não pobre. É possível com a atual elite política angolana? Uma coisa que eu disse no início é que este discurso foi um dos melhores, não necessariamente o melhor, mas na minha vida houve tanto pouco discursos desta qualidade, hein? Mas quando encontramos pessoas com uma visão e falaram bem, eu acho que vale a pena recordar, ouvir, hein? E ouvir de novo, ouvir várias vezes. Não tenho. Eu gostaria de falar um pouco sobre as duas questões que o Fula falou, que a senhora está mencionando, sobre a questão, por exemplo, da corrupção e o quão o impacto desses programas também. Uma das coisas que eu acho é, eu acho que no Brasil, por exemplo, comparar Brasil em termos de corrupção e desenvolvimento econômico, mesmo antes do Lula ter entrado no poder, eu acho que ainda assim o Brasil sempre foi considerado um país com muito mais potencial que Angola por causa do tempo de independência e tudo mais. Mas eu acho que as políticas que se têm implementado, ou essas políticas brasileiras, podem, na verdade, ter algum impacto no nosso país. Mas eu acho que a corrupção pode jogar um papel muito importante, porque há bem pouco tempo a senhora mencionou o encontro que teve com o representante do governo sobre a questão da pobreza. Por exemplo, eu estou vendo que muitos, ou as elites angolanas, alguns que têm algum poderio sobre isso, poderão, por exemplo, fazer desse cartão mais um negócio. Então é bem provável que digam que esse cartão deve ser apenas para o banco X e devem se usar apenas nessa e nessa loja, em que a loja pertence ao fulano de tal. Então, se formos, por exemplo, a ver, há, na verdade, uma boa intenção, mas que nem sempre é comatada para ajudar o pobre, mas tipo, pensar no pobre, mas como é que eu posso beneficiar com esta política? E eu acho que no nosso país, visto que não temos tantos recursos como, por exemplo, o Brasil tem, mas comparando com o número de habitantes, nós temos relativamente um número não tão elevado de habitantes. E acho que políticas como essa, se não houvesse esse fantasma da corrupção, teria um efeito muito, muito, muito significante. Eu realmente acho também uma questão muito importante. Ainda nessa senda de acompanhar as situações, os investimentos da mudança no pensamento social, econômico e político no Brasil, tenho estado a acompanhar que, no caso dos estados, alguns regedores, não sei se podemos chamar, no âmbito da política Bolsa Família. Um dos diretores, um dos regedores, cobrava por propina. Quer dizer, a ideia da propina para o Brasil é corrupção, era corrupto. Exigia um pagamento fora da norma, à margem. Então, o que foi impressionante para o comportamento, a atitude dos brasileiros, é o modo como davam a lidar com essa situação. O espírito combativo, não necessariamente tão frontalista, mas o modo como usaram isso até para esclarecer para a população que nós estamos com a cabeça erguida e vamos combater todo o ato possível que venha surgir. Eu acho que todo programa tem esses receios, todos os programas têm essa necessidade de se verificar, será até que ponto, e a nossa realidade, a nossa cultura, será que isso... Então acho que, pronto, o mecanismo é haver participação, né? As pessoas vão participando, até nas suas incertezas atestadas. O caso do Brasil, eu acho que para nós é um grande exemplo a seguir, mas replicar exatamente programas não sei se é necessário. Podíamos olhar para programas que existem aqui, que acho que são muitos programas que na verdade não têm merecido o tratamento que poderiam ter. Eu, por exemplo, vejo na concessão da questão dos financiamentos pelas bancas, tanto pelas bolsas de estudo, tanto pela necessidade de se fazer uma microeconomia cada vez mais forte. Pela experiência com o Kish Crédito, eu olhei para isso como uma visão diferente, por exemplo, que muita gente pode ver. Não é só o Kish Crédito, é só uma instituição. Não, mas o modo como isso influenciava e dava oportunidade para as pessoas de baixo nível conseguirem participar, não necessariamente muitos critérios que criam barreira, que é o normal, que se exige uma taxa, que se exige uma garantia, não é? Bens hipotecários. No caso do Cristo Queres, existem algumas normas, mas não necessariamente tão rigorosas como nós vemos nos outros programas. Então, essa eu acho que o Brasil, com o programa Bolsa Família e os outros programas, conseguiram criar uma microeconomia muito forte. Se nós tentarmos dar passo ao que já estamos a fazer, ter um espírito combativo para a questão da corrupção, acredito que vamos melhorar. E temos que acreditar que é possível, né? Temos que acreditar que é possível, porque o Brasil não começou agora. A questão do Brasil é fruto das experiências aprendidas. Nos anos 80 ainda estava com problema o Brasil. Nos anos 80 ainda conhecia a luta para uma constituição mais progressiva, foi em 88, é muito recente. Mas uma história interessante no Brasil de incorporação da dimensão ética foi a luta da Igreja Católica com a abordagem da teologia da libertação. E penso que essa lição nós podemos construir agora. É um momento muito oportuno, esse ano é um momento oportuno, porque foi agora que aconteceu o encontro entre os bispos, e é uma preocupação ainda muito fresca de trazer a contribuição da Igreja. Eu acho que nós devíamos trazer a Igreja para moralizar-nos mais. E esse formato de comunicação, se calhar, devia convocar que nós ouvíssemos essa referência ética muito forte, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, do ponto de vista eclesiástico também, do Papa Francisco. Né? Também devíamos tentar fazer isso, convidar a Igreja para fazer isso, porque acho que nós estamos a precisar de referências éticas. De uma maneira geral, tudo em Angola como ética está a ser relativado, quer dizer, é relativo, é considerado certo ou errado pagar gasosas, não, é relativo, né? É considerado certo ou errado envenenar alguém para você conseguir um cargo, é relativo, é considerado certo, estamos a relativar tudo, quer dizer, estamos numa situação de caos e precisamos ter um rumo, porque senão vamos, vá lá, perder o século XXI, conforme a esperança do Lula, que não venhamos a perder. Não. Ok. Quem convidou o Lula? Foi o governo? Foi partiu de que iniciativa? Para saber. Foi, como... O senhor foi convidado pela a fundação do presidente dos Estados Unidos. Ok. Sempre o objetivo é pegar algumas ideias de Lula e exatamente, sim. Mas o que eu vi ao longo do seu discurso, um dos pilares que trouxe o mérito ao Lula de Silva foi o envolvimento das comunidades ou da população nos seus programas. Mas aqui em Angola acho que vai ser muito difícil, porque quando se diz o envolvimento das comunidades, ainda se preocupam quem é este. Porque se for para ligar o foro que aconteceu no Talaton, se for para classificar aquelas mulheres que estavam lá, são representantes, se calhar, de uma nas suas comunidades. Acho que isso, em Angola, não vai funcionar, uma vez que se preocupam primeiro em saber quem é esse que vai participar. A sociedade civil organizada. Acho que essa sociedade civil, não sei, não, vamos ter, porque tem uma vizinha, ela é a gente, minha vizinha. Ela foi passando casa a casa, pegando duas fotografias e o nome das senhoras que é para fazer parte da OMA. E os rapazes para fazer parte da JMPLA. Dever de trazer a comunidade, envolver-se, não na vida política, mas na vida social, para os levar para a vida política. E tudo que tiver que pronunciar tem mais a ver com a política. Se for para distribuir alguma coisa, é mais aquelas pessoas que vão ser... que vão receber do que a própria sociedade em si. Então, eu não assisti, aliás, chamando todos para participar na reunião, mas eu não fui. Eu voltaria à questão, se algum contato, totalmente diferente. Totalmente diferente. Há vários anos nós já percebemos que o partido no poder atua desse jeito. Por que não usarmos isso como vantagem? Vamos para o partido e lá começarmos a galgar degrau a degrau a tentar influenciar as pessoas a fazerem a mudança de consciência. Porque falou-se aqui há bocado da questão da corrupção, que é um fantasma. Para mim não é um fantasma. Sabemos que há corrupção. Onde é que está o câncer? Então temos que tomar medidas para que isso não acabe, né, mas para poder mitigar. Por quê? Porque isso da corrupção em Angola mais parece um ciclo e acaba por se tornar um modo de viver. Eu costumo dizer no meio de amigos que em Angola o normal passou a ser anormal e o anormal é que reina. Porque para mim a mudança tem que começar no indivíduo, na sua atitude no dia a dia como pessoa. Porque se tu queres que o outro mude, tu tens que mostrar que és diferente e que as suas ações estão de acordo à ética e dentro daquilo que é a convivência social. Não me importo se o capitão ou outra pessoa tem uma atitude negativa e que, por exemplo, como se diz na gíria, vamos chamar, esse é ciente, é careta. Não me importo com isso. Eu tenho que ter uma atitude correta, com base naquilo que é a ética social, e desse modo, mesmo sem perceber, acabarei por influenciar essas pessoas. Porque o que se passa em Angola é que as estruturas, a família, as instituições estão todas a caminhar para lados inversos. Mas nós sabemos que estamos a caminhar para lados inversos. Então, o que fazer? Vamos usar essa situação, que já é do conhecimento todo, para tirar vantagem. Não me nego a entrar para o partido, mas quando entrar para o partido, vou lutar para que no partido haja uma mudança de consciência. Acho que não é o caminho. O meu caminho, se calhar, seria a sociedade civil. Talvez não seja. Mas a vida não política... Não vamos discutir aqui esse ponto. Sim, mas... Talvez não seja. Vai ser muito difícil falar contra difícil, o partido. É. Não, espera. Aqui todos também... os termos que virá são bajuladores e nunca vai falar contra uma ideia que não está... Espera, aí também surge outra questão. Não é falar contra. Não é falar contra. É olhar para aquelas situações que são negativas, as situações não positivas que criam influência negativa na vida, na convivência social entre as pessoas. Mas quem traz essas ideias sempre é conotado. Próxima vez, como o capitão, entra só na lista. Como é que a coisa funciona? Alba, se por favor. Sim, eu acho que o discurso, vamos, as ideias do Tiago são relevantes e trata-se da estratégia, não? Se nós queremos atingir um fim, temos que ter uma estratégia válida, temos que, não, que se pode experimentar, ver quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Agora, eu me pergunto a vocês que conhecem melhor, quanto espaço há no partido? Eu sei que há espaço no partido, no poder, para a discordância. Algo há, porque de facto, senão as coisas estariam ainda pior do que estão. Mas até que ponto, ou como se poderia levar a cabo esse processo para tentar, não, abrir alguma fissura, não, alguma oportunidade? Nós começamos a trabalhar com o partido e temos muita... Não, agora tem outros partidos. Estão a privatizar o partido. Na verdade, nós começamos na Samba em 2006 com todos os partidos. Não, todos não. A UNITA, tanto a Jura, a JMPLA e o PLD. Começamos na Samba em 2006. E agora, mais para aqui, temos uma relação mais próxima com a MPLA. O que eu, nos últimos dias, achei interessante é que era possível influenciar o MPLA e os partidos da oposição a discutirem em termos de interesse coletivo. Acho que nós podemos ganhar com isso. Porque muitas das vezes as discussões gravitam sobre questões pessoais. Se nós conseguimos levar a agenda para eles disputarem para a satisfação do interesse coletivo, acho que é mais viável. Quer dizer, é um olhar que tenho em oposição aqui o Tiago tem, né? Eu acho que a sociedade civil, sobretudo aquelas pessoas que têm que falar para os outros, elas não podem ter um envolvimento partidário. Elas têm mesmo que ser imparciais. Agora, eles podem trazer esses dois atores a terem interesses coletivos. Podem influenciar. Porque o que é que nós notamos no partido? Na relação com o partido? O partido não tem ideias próprias. O partido deixou de pensar, o partido está num estado de conforto, mesmo o MPLA. É por isso que vocês vão ver um dos projetos que o partido hoje está a levar a cabo. Fomos nós que pensamos. Vocês estão a ver na televisão. Por favor, o nome do projeto. Que é da sinistralidade. Que eles incorporaram aquilo como algo de relevância social. Mas nós é que levamos aquela proposta. Mas nós sempre cortar um pouco de mania de pensamento, que na verdade é o interesse coletivo. Agora, se calhar, temos essa abordagem de que, se calhar, para nós não é tão importante quem teve a ideia, né? Mas se calhar, claro, fazer com que as pessoas usem essa ideia de forma positiva e que realmente criem impacto. Não, porque, não. Nesse sentido, estás a ver? Porque pelo menos reconheço, epa, tem havido vontade de alguma forma, essas realizações de fóruns, convites como do Lula, ok, há uma vontade, mas a pergunta é: 10 mil fóruns por ano, qual é o impacto que isso está a criar em termos de resultados? Isso é a minha grande preocupação, porque tu vais a muitos fóruns, ouves muitos resultados, fazem pesquisas, debatem-se questões, mas no fim do dia as coisas estão a andar ou não? Essa é a grande questão. Pô, talvez isso, não sei se vocês sabem também, que a ideia do fórum não é a ideia do partido, por exemplo. Sim, exatamente por isso. Não. A ideia do fórum também foi uma influência externa. Agora, o que é que nós podemos fazer? Também influenciar a forma como o fórum acontece. Mas também podemos tentar influenciar a oposição para jogar papel aqui determinante. Por exemplo, acho que a Jura, na pessoa do Fuca, não sei se ele está associado agora à Jura, vai fazer algo para questionar a fiscalização dos resultados do resultado do fórum. A oposição pode fazer isso com muita competência. Ao mesmo tempo que nós podemos influenciar para a oposição fazer isso com a maior competência possível, podemos influenciar o MPLA também, a JMPLA, para responder isso com a maior competência possível, né? Quer dizer, a metodologia, como ele vai organizar o fórum, também podemos tentar influenciar. Podemos jogar esse papel, né? Ir num e noutro. Tendo o interesse coletivo acima de qualquer... O meu posicionamento vai um pouco... Vai ao discurso do Lula, também. Vai um pouco mais de acordo a... A posição do Nelson em contraposição à do Sr. Tiago, porque eu penso que, a princípio, é que os partidos têm um quadro ideológico e é do tipo: não se encaixa aqui, não serve. Não é. Nós temos um. E quando se fala em partido, estamos a falar de partido no poder. Eu não gosto muito do termo o partido, como se existisse um único que é absoluto. Mas a ideia é de partido no poder e temos. Nós, no nosso dia a dia, pelo menos o modo operandi da elite do partido no poder, conseguimos perceber que, em termos jurídicos, estamos num sistema democrático, mas as mentes ainda estão lá no sistema de partido único. E se todos, se as suas composições divergentes usam a estratégia de entrar no partido para tentar criar maior diversidade de opinião, eu penso que teríamos como efeito a intolerância. Estaríamos a dizer que quem não é por nós é contra nós. Que a única forma de ser cidadão, de fazer a vida, participar do que os gregos chamavam a polis, é o partido. Eu não concordo com isso. Pode se influenciar dos dois lados, mas temos sempre uma posição neutra. Senão vamos estar naquilo que o senhor lá procura. Disse, né? As organizações da sociedade civil, sociedade civil organizada, yeah. Quer dizer, cria-se um capezito à parte, muda-se o protótipo, chama-se aí Amigos do Bem e vamos lá no Viva Viva, mas no final de tudo é uma organização partidária, só com um rótulo diferente. Penso que não é por aí, porque estaríamos a caminhar para um caminho. Essa parte do código corta. Caminhar para uma direção que não é, penso, progressista. Porque no partido, no poder, sabemos que, na maioria das vezes, quem tem um posicionamento contrário, em vez de se deixar influenciar, é visto logo como um cancro que deve se cortar. O ostracismo. Vamos afastar esse indivíduo. Então, penso que essa ideia de entrar no... As ideias são ouvidas. Em nenhuma parte do discurso eu disse que tem que ser entrado. Eu disse, por que não usar isso como vantagem? Por que não usar isso como vantagem? Por mim, não que deve-se entrar para o partido para tentar influenciar a mudança. Todos nós sabemos que eles têm essa forma de agir. Então, temos que criar uma estratégia a levá-los para que eles mudem. Então, por que não usar? Não vamos olhar isso como desvantagem. podemos elaborar uma estratégia com base naquilo que são as atitudes e as ações do partido e tirarmos vantagem. Eu acho que há outras oportunidades. Eu estou de acordo com esta estratégia que o Sr. Tiago mencionou. Por exemplo, a Comissão contra a Pobreza, este programa nacional que foi lançado há uns anos atrás, surgiu, aproveitou mesmo a linguagem da sociedade civil, mesmo o nome do programa foi emprestado. Eu acho que quando funcionários do Estado começaram, ou líderes políticos, começaram a apropriar, utilizar os palavras da sociedade civil, começaram a criar uma estrutura onde são obrigados também a mostrar o resultado deste discurso. Então, eu acho que é um processo de influência da política pública, esta apropriação das ideias da sociedade civil. O Estado nunca vai acreditar que as ideias surgiu de um outro, do povo ou da sociedade civil. Mas não faz mal quem está acreditado com... eu acho que o resultado é o mais importante. E o facto que agora, neste novo programa, este convite para o presidente Lula fazer o discurso aqui pública foi um grande passo para numa direção positiva, acho que para apropriar algumas das ideias. E como o senhor diz, não todas as ideias do Brasil serão apropriadas para Angola, e este aspecto de o facto que o Brasil ainda não resolveu o seu problema de corrupção não está numa posição de criticar Angola neste sentido também. Mas há matéria importante, ideias profundas ali que podem ser aproveitadas. E são discussões assim, este tipo em que avançaram as agendas. Obrigado. Obrigado.